preso em flagrante no último sábado, dia 31, com um revólver, munições e drogas. Fato aconteceu no bairro Jacintinho, em Maceió. A prisão aconteceu durante o patrulhamento tático do 13º Batalhão de Polícia Militar. Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública do Estado de Alagoas, após denúncias de que havia um homem armado na Grota do Moreira, uma equipe se deslocou para o local indicado. Os militares encontraram um homem com as características do que foi denunciado quando ele tentou fugir para dentro de uma residência. Foi solicitada autorização de uma busca domiciliar que contou, inclusive, com a presença e a assinatura da esposa do suspeito. Durante a vistoria, foram encontrados no lixeiro do banheiro da casa um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Além da arma, a polícia também encontrou substâncias análogas à maconha, crack, comprimidos de Rofinol e ainda uma balança de precisão na residência. O homem foi preso e levado para a central de flagrantes da Polícia Civil, lá mesmo na capital alagoana. Daqui a pouquinho, o programa eleitoral gratuito no rádio. Daqui a pouco, os candidatos a prefeito de Arapiraca e suas propostas, logo mais às 7 horas. Um caso de furto chamou a atenção pela rapidez na Bahia. Você vai ver imagens agora no NN Play. A ocorrência foi no bairro Uruguai, lá em Salvador, onde o feirante teve sua balança de precisão furtada por um homem idoso que praticou a ação criminosa em menos de 20 segundos. No vídeo, já tem o vídeo, Pirulito? É possível notar que o suspeito de camisa rosa se aproxima de um balcão de frutas, pega o objeto e sai rapidamente. Mesmo rodeado de pessoas, o indivíduo não se intimidou e cometeu o crime. Segundo a BNews, a BN News, a polícia militar foi contactada para saber sobre a localização do homem, mas até pelo menos aquele momento, ele não foi encontrado. Olha o velhinho aí, ó. Mão esquerda, no bolso. O bolso aí. Isso é a certeza de que canalha também envelhece, né? É claro, mas olha, é evidente, né? Olha o canalha aí, lá roubando. Aí, ó. Mão esquerdinha, pois tal. Leva. Beleza, 6 horas. Ô, velho, bom tomar vergonha, viu? 6:51. Olha, houve um acidente ontem, nós recebemos imagens de um acidente de trânsito ali na entrada de Geraldo Ponciano. Não é isso, Pirulito? Nós recebemos essas imagens, vamos trazer agora. Isso aconteceu ontem com colaboração aí de ouvintes, moradores lá de Geraldo Ponciano. Tá aí as imagens, a motocicleta. Isso foi ontem à noite, né? Isso. Portanto, ontem à noite, está aí, ó. Isso é na entrada de Geraldo. De próximo ao posto. Beleza, próximo ali é um posto de combustíveis. Isso. Saiu um acidente, mas não teve vítima fatal, né? Foram ferimentos leves. Portanto, aí esse caso lá de Geraldo Ponciano. Walter Gomes, de volta. Canapi, polícia prende em flagrante um suspeito de tráfico de drogas. Posto de carro. Vamos lá. Ainda é jovem, viu? Só tinha 46 anos. Só 46 anos, mas foi preso, viu, Ailton? Tomara que ele chegue à idade desse outro aí, porque pelo jeito, suspeito de tráfico de drogas. O fato se deu na noite do último sábado, dia 31. O fato foi registrado na comunidade de Santa Cruz, no bairro Barro Branco. É a região próxima da cidade, mas é considerada como zona rural de Canapi, no sertão alagoano. Os policiais avistaram um homem, ele estava em atitude suspeita. E justamente na praça central do povoado, ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola jogando no telhado de um bar. Fica nas proximidades. Diante da situação, os policiais decidiram realizar a abordagem ao homem. Ele foi identificado como Iranildo. Ô, Iranildo! Aí, após identificar o Iranildo, os policiais fizeram aquela busca pessoal, nada, encontraram com o homem, mas em seguida agora vamos subir no telhado para ver se encontra a mochila. E não é que a tal mochila, a tal sacola foi localizada, estava com 44 papelotes de uma substância análoga à cocaína, meu amigo. Ou seja, essa história de análogo era a cocaína mesmo. Durante a revista pessoal, não foi encontrado muita coisa, mas uma boa quantia em dinheiro. Quase 2.000 conto, R$ 1.912. Devido justamente ao entorpecente e o dinheiro trocado, caracterizando o tráfico de drogas, e a bolsa, e juntou tudo, e o homem foi encaminhado justamente para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, sediada na cidade de Santana do Ipanema, onde foi flagrado, justamente feito flagrante por tráfico de drogas, e o homem ficou preso agora à disposição da Justiça do Estado das Alagoas. Ailton e Clevânio, com essa informação, eu encerro aqui a minha participação dentro do Alerta Geral desta segunda-feira, dia 2 de setembro. O sol tá bonito, viu? Mas um friozinho gostoso. E tudo isso em nome de Azul Atacarejo, minha gente. Onde tem preço e serviço, vem com a gente. Segue o líder. E também da Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado de Alagoas. 6:55, uma última, Clevone Henrique. A Polícia Civil de Alagoas conseguiu prender um homem de 49 anos e sentenciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2012 na cidade de Marechal Deodoro. A prisão foi realizada por agentes do 17º Distrito Policial. De acordo com as informações policiais, o acusado se aproveitava da deficiência mental da vítima para cometer os abusos sexuais. Os policiais civis do 17º Distrito Policial localizaram e prenderam o autor na Rua do Corote, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, dando cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Marechal Deodoro. O acusado foi conduzido para a central, para o Centro Integrado de Segurança Pública de Marechal Deodoro, onde foram feitos os procedimentos legais, e agora encontra-se à disposição da Justiça. Uma última informação, caso Adeils e Félix. O juiz da 5ª Vara Criminal da capital, Alberto Almeida, acatou a denúncia do Ministério Público do Estado. O MP enquadrou a Peclícia Roberta, motorista que matou a atropelada Adeusa Félix, em homicídio doloso simples, pena prevista aí de 6 a 20 anos, e decidiu que a Peclícia responderá ao processo em liberdade, como pediu o MP, contrariando o que disse o inquérito policial. 6:56 em Alagoas. Esta foi a edição de hoje do Alerta Geral. Comando 91, um jornal dinâmico, dinâmico e com compromisso de levar verdade. Comando 91. Comando 91. Daqui a pouco, propaganda eleitoral gratuita para prefeito de Arapiraca. Nós somos patrocinados pelo Supermercado São Luís. A diferença é a qualidade. Boa Terra é o melhor atendimento do Agreste. Seja empreendedora, revendedora da Excelência Lingerie. Esse produto que vende muito é a Lingerie de todos os corpos, ou a 15 de novembro, 87 Centro. Excelência Lingerie. Também conosco, Morada Construção. Visite a Morada e confira todas as nossas ofertas. Temos os melhores preços e produtos de alta qualidade. Morada Rua Pedro Corrêa, no centro. Morada Rua 30 de Outubro, também no centro. Morada Rua Brasília, no bairro Brasília. Morada Rua José Emílio de Lima, no Jardim Esperança. Fones 3521-2330, 3521-2826. WhatsApp 999-3528-26. Compre sem sair de casa. Entre, a Morada é sua e Azul Atacarejo. Aqui tem preço e serviço. 6:58. Oi. Um abraço aí pra você do YouTube. A gente volta já, viu? Ordens aqui do Pirulito. Negócio hoje tá danado aqui. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do futebol com o André Áviles. Tchau. contagem regressiva começou. As eleições 2024 estão chegando e a Rádio NN, o portal NN1 e o canal NN Play no YouTube trazem a melhor cobertura para você. Entrevistas com candidatos, análises, reportagens especiais e boletins diários garantirão que você não perca nenhum detalhe. No dia 6 de outubro, acompanhe nossa programação especial com cobertura ao vivo durante todo o dia. Programas especiais. A partir de agora, começa o horário eleitoral gratuito. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9.504/97. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9.504/97. Propaganda eleitoral gratuita. De acordo com a lei 9.504/97. Alô, Arapiraca! Agora é prefeito! Pode 50! Pra te levar no embalo dessa multidão. A gente tá na rua pra gritar 50, mostrar a força do coração. Vem na sua vermelha, vem, vem! Vem, vem, contagiando a multidão. Vem, doutor Silvio e Júlio. No ar, a Rádio 22, coligação Desperta Arapiraca. Prefeita Fabiana e vice Manuele. A nossa Arapiraca precisa mudar. Com a força da mulher, vamos juntos transformar. Está no ar o programa, Rádio 22, está no ar o programa, Rádio 22. Arapiraca vai avançar, com Fabiana 22. Mais um Rádio 22 no ar, a Rádio da Mudança, a força da mulher, coragem para mudar. 6 de outubro é 22 pra mudar. Fabiana vai transformar Arapiraca. No programa de hoje, prefeita Fabiana, vamos falar do setor saúde aqui da nossa cidade. Rádio 22 adora a voz do povo. É uma situação muito crítica, né? Faltando um medicamento, uma calamidade. Fui 3:30 da manhã pro posto de saúde aqui do Brisa. Eu não consegui uma ficha, minha irmã. Rapaz, eu acho isso uma vergonha. É, as mulheres chegam pra terem seus filhos e não é bem atendida. Você vota no prefeito na hora que você precisa de uma UPA numa situação dessa. E aí, prefeita Fabiana, como se resolver todos esses problemas no setor saúde de Arapiraca? Realmente é um absurdo uma cidade com o porte de Arapiraca não ter uma maternidade municipal. A UPA da Baixa Grande, que eu terminei a construção nos poucos meses do meu mandato, não está sendo usada para sua finalidade. Falta de medicamentos, os postos de saúde com filas gigantescas, exames simples com anos de fila de espera. Isso é urgente. Precisamos acabar com isso. Na nossa gestão, isso vai acabar. Vamos construir uma maternidade, vamos ativar a UPA da Baixa Grande e zerar essa fila de espera de exames, além de abastecer nosso estoque de medicamentos. Arapiraca precisa mudar. Com força e a coragem de mulheres como eu e Manuele, vamos mudar essa triste realidade. É a força da mulher pra mudar Arapiraca. Fabiana, muda Arapiraca, muda Arapiraca, muda de verdade, Fabiana prefeita. A nossa futura prefeita Fabiana vai fazer uma saúde de qualidade para toda a nossa população a partir do dia 1º de janeiro. Saúde Arapiraca com 22. É Fabiana, é Manuele, é a força da mulher, é coragem para mudar Arapiraca. Eu quero ver meus filhos em uma cidade mais segura. A nova ordem é mudança. Arapiraca, tá na nossa mão. Sou Fabiana prefeita. Vou votar 45. Linda, mas 45. Nossa querida Arapiraca está completando 100 anos. E o PSDB faz parte dessa história. É um orgulho estar disputando essa eleição pelo PSDB como candidato a prefeito de Arapiraca, 45. E com a força do povo, vamos continuar o desenvolvimento desta terra que o PSDB tanto contribuiu. Vou votar 45, lindo, mas 45. Tarciso. Ele mostra que é preparado. Na saúde, vamos ampliar as UBSs para oferecer o melhor atendimento aos usuários, garantir o fornecimento de medicamentos e a realização de exames laboratoriais em todas as unidades e promover mutirões de cirurgias para zerar a fila de espera. É a mudança que o povo quer. Tarciso 77, solidariedade. Começa agora o programa do prefeito que tem trabalho e amor por Arapiraca, Luciano 15. Rádio 15. Olá, Arapiraca! Uma excelente semana para você, ligado na sintonia da campanha do prefeito Luciano Barbosa. Olá, Arapiraca! A semana já começa com muita notícia boa. A campanha do prefeito Luciano Barbosa 15 ganhou as ruas. Tivemos adesivaço no final de semana e todo mundo tá colando 15. Bora, meu prefeito! Vamos embora! Bicicleta cola em todo lugar. 15. Todo mundo cola o 15 pra avançar. Já colou a nova ideia, agora pode buzinar. 15. 15 sou eu, você, ele, ela e a galera. Cola o 15, aê. Cola o 15, aê. A nova onda cola o 15, a juventude cola o 15. E segue em frente pra vencer. É 15, é 15. Vamos embora, Arapiraca. É 15, é 15, Arapiraca. Cola o 15, aê. Mundo tá colando 15! Tô com Luciano, tô com 15! Olha, Simone, hoje vamos falar sobre um lugar que foi inaugurado em 2008 na gestão de Luciano Barbosa para garantir a alimentação de qualidade com um preço acessível ao bolso de todos os arapiraquenses. Estamos falando do restaurante Jerimum, aberto no centro da cidade. Isso mesmo, Ivan. E o restaurante popular Jerimum foi reinaugurado recentemente pelo mesmo prefeito que o inaugurou, Luciano Barbosa. Foi em 2022. Após 3 anos fechado, o prédio recebeu uma série de investimentos, incluindo paredes 100% revestidas nas áreas de armazenamento e preparo de alimentos, rede de água quente e muito mais. Chique, hein? Tudo isso para o preparo de alimentos e lavagem de pratos, além da recuperação e reforço da estrutura física e revitalização da fachada. Ficou novinho em folha. Vamos acompanhar o que o povão fala sobre o Jerimum. Isso aqui tem sido uma mão na roda, como se fala, para os trabalhadores e trabalhadoras daqui de Arapiraca. Então, parabéns a toda a gestão de Arapiraca, parabéns ao pessoal que está aqui. É um negócio tremendo esse projeto aqui do Jerimum. É muito bom, foi um benefício maravilhoso, né? Porque, assim, a comida é boa e, além disso, assim, um precinho bem acessível, né? Então, para a população foi maravilhoso. Eu achei maravilhoso o restaurante Jerimum. Por quê? Porque ele é acessível e é muito bom, muito maravilhoso, principalmente a comida, que é gostosa, e o preço, sem falar que é acessível ao público. É um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sentem muito acolhidas, não precisa de transporte para ir para casa, é pertinho do trabalho e dá muito bem para chegar e se alimentar e sair de lá de barriga cheia. Obrigada, prefeito Luciano, por este ambiente maravilhoso e acessível ao público. Muito, muito obrigada. Tô com Luciano, eu tô com 15. Nosso restaurante conta com 3 câmaras frias para congelados, resfriados e descongelamento de produtos. Uma estrutura que poucos restaurantes têm. O Jerimum também tem 2 elevadores para o transporte de alimentos, instalação de cozinha com piso Gail. Sim, esse tipo de piso garante resistência a impactos com baixa absorção de água. Resultado? Maior durabilidade e menor proliferação de fungos, germes e bactérias. Isso, além de gostoso, o local é saudável. Nas datas comemorativas como São João, Páscoa e Natal, o restaurante tem programação especial com cardápio festivo. Que maravilha! O Jerimum serve 22 mil refeições por mês. Cerca de 1000 pessoas almoçam todos os dias por lá. E o valor individual é de apenas R$4. Vamos acompanhar o que o prefeito Luciano Barbosa fala sobre o Jerimum. Um restaurante moderno no seu todo, né? com ar-condicionado, 1.000 refeições por dia, a um preço extremamente popular de R$ 4,00, com uma cozinha industrial moderna, 2 câmeras frias, uma câmera fria para verdura, uma outra câmera fria para carnes, 2 elevadores para poder elevar esses alimentos até o servidor que vai estar na cozinha, sem a necessidade de ser transportado. Foi completamente reconstruído o restaurante popular. Em tudo, em Arapiraca, é assim que a gente faz. Trabalho e amor por Arapiraca. Pessoal, o nosso programa de hoje fica por aqui, mas logo estaremos com muito mais informações na sua Rádio 15. Ah, e se der tempo, a gente ainda passa lá pro almoço. Que tal, Ivan? Partiu! Lembrando que você pode ficar por dentro da campanha de Luciano Barbosa 15, também acompanhando as redes sociais do prefeito. Fui! Você ouviu o programa de Luciano Barbosa, prefeito é 15. Coligação Arapiraca, 100 anos. Juntos vamos fazer muito mais. MDB, PP, PSB, Podemos, União Brasil, Federação Brasil da Esperança. Termina agora o horário da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Rádio NN, a potência que faz a diferença. Aqui não estamos para brincadeira. Somos a única rádio com incríveis 60 mil watts, cobrindo cada cantinho do estado de Alagoas. Poderosa, poderosa. Queremos que você vá mais longe com a gente, porque na NN, a nossa potência é a garantia de que o ouvinte vai curtir a melhor programação onde quer que esteja. Seja no litoral, no sertão ou na capital, a Rádio NN está lá, presente e forte. Equipamentos de última geração, tecnologia de ponta para levar até você o melhor som. NN. Mais potência, mais alcance, mais qualidade. É por isso que somos primeiro lugar. E ponto final. Foram 4 anos de muito trabalho por Arapiraca. Fizemos uma gestão voltada para todos, mas sobretudo para quem mais precisa. Ser prefeito de Arapiraca é uma missão que exerço com muito orgulho, pois é a minha resposta à confiança que recebi dos arapiraquenses que acreditaram na gente. Muito foi feito, mas ainda temos muito para fazer. Por isso, sou candidato. Queremos fazer de Arapiraca uma cidade cada vez melhor para se viver. Vamos continuar juntos, como sempre estivemos, com muito trabalho e amor por Arapiraca. Obrigação, Arapiraca, 100 anos. Juntos vamos fazer muito mais. Essa é a NN. O jornalismo da NN está em todas as plataformas. No rádio, pelos 91.5 da NN. Com imagem pelo canal NN Play no YouTube. Ou no aplicativo NN Play, disponível na Apple Store e Play Store. Baixe agora mesmo. Fala pessoal de Arapiraca, Alagoas. Estou aqui, próximo candidato do PL, a prefeita da cidade, Fabiana. Nós sabemos da importância de colocar boas pessoas, principalmente para o executivo, que vai aí, né, ter o trabalho de executar, né, não somente obras, mas toda a estrutura de uma cidade. E eu não tenho dúvidas que vocês vão fazer uma excelente escolha e escolhe Fabiana. Então é 22, estamos. Fabiana, muda Arapiraca, muda Arapiraca, muda de verdade, Fabiana. Coligação, desperta Arapiraca, PL, Republicanos e PL. Já baixou o aplicativo da NN? NN Play, NN Play, disponível para Android e iOS. NN Play, NN Play, baixe agora mesmo. A número 1, NN. FM. No futebol show a gente não enrola, não dá passe errado e com certeza não pede o gol da piada. Quem passa aí, o Maranhão ou passa o Retrô? O Retrô passa a fase aí. Quem passa, o Maranhão ou o Retrô? O Retrô passa a fase aí. Só tem craque nos comentários. Com os velhos problemas defensivos, com a falta de atenção em muitos momentos. Futebol Show! Quer saber tudo sobre o futebol alagoano? Não precisa nem pedir. Aqui tem notícia, tem análise, tem até previsão do tempo pra você saber se vai chover gol no próximo jogo. Correu, bateu na lateral! Futebol Show, de segunda a sexta às 19 horas, aqui na NN. E com imagem no canal NN Play no YouTube. Oferecimento: Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. O Adrião Henrique da Silva, 75. Jardim Tropical. Produtos Coringa. Forte como o povo nordestino. Destino, a L220 1644 Bom Sucesso, JR Proteção Veicular, a melhor do Nordeste, Supercred, a loja do dinheiro, Unicompra, aqui tem mais pra você, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, procure já uma filial mais próxima à sua casa ou ligue 3529-2324. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Rua Fernandes Lima, 320 Centro. Jeep Radar, a melhor Jeep da região. Avenida Governador Antônio Simeão Lameia Filho, 195A, Jardim Tropical, Faculdade Sesmac do Agreste, www.sesmac.edu.br. Governo de Alagoas, faz por você. Foram 4 anos de muito trabalho por Arapiraca. Fizemos uma gestão voltada para todos, mas sobretudo para quem mais precisa. Ser prefeito de Arapiraca é uma missão que exerço com muito orgulho, pois é a minha resposta à confiança que recebi dos arapiraquenses que acreditaram na gente. Muito foi feito, mas ainda temos muito para fazer. Por isso, sou candidato. Queremos fazer de Arapiraca uma cidade cada vez melhor para se viver. Vamos continuar juntos, como sempre estivemos, com muito trabalho e amor por Arapiraca. Comunicação Arapiraca 100 anos. Juntos vamos fazer muito. Os melhores ouvintes. Tô ouvindo. Eu também. Todo mundo tá ligado. Meu nome é Luan, eu sou aqui do Alto do Cruzeiro e estou ligadinho na Rádio NN. Todo mundo tá ligado. NN, liga na pista, estou sempre ligado na NN. Aqui é Bel, do bairro Brasília. Aqui é a galera, só curte NN. A rádio mais ouvida. Pra todo mundo. Todo mundo. Uau! Ligado na NN. O melhor da sua manhã. Mais um dia que começa. Vai ser muito bom. Alto astral e energia pra levantar você. A alegria está no ar pra te contagiar. Bom dia, Rádio NN. Bom dia pra você. Bom dia, Rádio NN. Pra levantar você. YS 315, 91.5 MHz. Rádio NN, 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. A número 1 NN, Rádio NN. É hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bem, 7h16, está começando o jogo rápido desta segunda-feira, dia 2 de setembro, e vamos iniciar o nosso programa de hoje. Aliás, um grande abraço para você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN e também pelo NN Play. Uma pausa no Comando 91 para falar de futebol e destacar especialmente o futebol alagoano. Hoje, Alagoas em atividade profissional só tem o CRB. CRB que vem decepcionando, inclusive. Perdeu mais uma no estádio Repelé. E quem vai falar um pouco sobre isso, direto de Maceió, é o nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Amigos da NN do Jogo Rápido, uma ótima semana para todo mundo. Nós acompanhamos neste último final de semana mais um resultado negativo do CRB. Perdeu para o Avaí aqui no estádio Repelé em Maceió pelo placar de 2-1. E agravou o seu quadro na classificação geral da Série B. O jejum de vitórias que a equipe vem tendo nesses últimos jogos também ampliou e sobrou para muitos atletas que têm serviços prestados pelo clube, como o próprio atacante Anselmo Ramon, que não foi poupado de críticas de cobranças dos torcedores no de resgatar essa confiança dos torcedores. Tudo isso provocado lá atrás. Com a análise que nós estamos fazendo sempre em nossas participações na programação esportiva aqui na NN, quando se utiliza o discurso de acesso, coloca isso como uma obrigatoriedade para o CRB. O torcedor, ele espera exatamente que a equipe faça uma campanha consistente. Mas quando estamos escutando de formadores de opinião, de diretores, esse discurso, todos nós ficamos meio que pensativos para saber realmente na prática se isso é tão simples quando se propaga para os veículos de comunicação. E nós, como vetores dessa informação, precisamos ter também um papel importante no contraponto, em colocar que a Série B do Campeonato Brasileiro não é tão simples quanto se imagina, quanto se prega, quanto se coloca em discurso. O CRB viveu uma temporada assim muito positiva, porém, quando estamos falando de Série B do Campeonato Brasileiro, o retrato da competição está aí. O CRB há 9 rodadas sem vencer nesta competição. Um grande abraço. Uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. À noite nós estaremos de volta ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN, com a nossa participação no programa Futebol Show. Uma ótima semana a todos. Muito bem, 7h19, depois de toda a novela mexicana, fala de Daniel Paulista, o CRB entra em campo e perde mais uma vez. Inclusive, estava vendo alguns vídeos, o Anselmo Ramon discutindo com a torcida. Há uma informação, segundo o Alan Jones, que no vestiário ele discutiu com o Daniel Paulista, perdeu o pênalti, e aí a situação do CRB começa a se complicar. Mas como o Canhão disse, é muita bravata para pouco futebol dentro de campo. Eu falei sexta-feira, depois de tudo aquilo que aconteceu, que eu vou esperar 2 jogos do CRB e pelo menos mais uma derrota para ver se o Daniel Paulista fica ou não. Porque essa novela no meio de semana foi complicada. Inclusive, na tentativa de colocar a imprensa como culpada de uma situação que aconteceu. Mas vamos lá, é o CRB. Vamos falar agora de futebol dentro do giro do placar esportivo. Claro, futebol em termos nacionais. Brasileirão da Série A, B, C e D. Na Série A, 25ª rodada, que começou lá no sábado, o Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1. Teve também o Botafogo vencendo por 2-0 a equipe do Fortaleza. Inclusive, o NN Play transmitiu esta partida. Ontem, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-2 e chegou a estar perdendo por 2-0. O Atlético conseguiu essa virada. Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, Flamengo 1. O jogo na Neoquímica Arena. Faz tempo que o Pirulito não fala nada sobre o Flamengo, né? É algo estranho, inclusive, o que está acontecendo aqui na nossa rádio. Mas vamos lá. O Vascão da Massa venceu o Vitória por 1-0. Fluminense 2, São Paulo 0, Red Bull Bragantino 2, Bahia 1, teve o Internacional vencendo o Juventude por 3-1 e o Palmeiras que venceu fora de casa o Atlético Paranaense por 2-0. A tabela de classificação, a zona de classificação para a Libertadores e a zona de rebaixamento. Primeiro, Botafogo com 50 pontos. Segundo, Fortaleza com 48, que tem inclusive um jogo a menos. Terceiro, Palmeiras com 47. Quarto, o Flamengo com 44. Quinto, Cruzeiro com 41. Sexto, São Paulo também com 41. Essa é a zona de classificação para Libertadores e a pré-Libertadores. Já na zona de rebaixamento, o Corinthians é o primeiro dentro da zona. 17º colocado com 25 pontos. 18º, Vitória com 22. 19º, Cuiabá com 21. E o Atlético Goianiense é o último colocado com apenas 18 pontos. E sério, mas muito, muito, muito sério, candidato a cair para o Brasileirão da Série B. Falando em Série B agora, a 24ª rodada, onde nós tivemos o CRB perdendo para o Avaí por 2-1 no estádio Repelé. O CRB, que tem 25 pontos, é o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento. A sorte não, né? Porque o jogo vai acontecer hoje ainda. O Sport Ituano, se o Ituano vencer, ele chega a 25 pontos e ultrapassa o CRB, porque ele teria 7 vitórias, cada um tem 6. Ou seja, o CRB pode acabar a rodada na zona de rebaixamento no Brasileirão da Série B. Como eu disse, CRB que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 25 pontos e vive aí essa crise em meio ao Brasileirão da Série B. Já na Série C, a segunda fase, né? Agora com grupos, grupo B e grupo C. No grupo B, o Remo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, aliás, Botafogo da Paraíba, rapaz, por 2-1. E o Volta Redonda venceu o São Bernardo por 3-1. No outro grupo, o Ipiranga empatou por 0-0 com a Ferroviária de Araraquara. E hoje a rodada se encerra com Londrina e Atlético. O jogo acontece lá no Estádio do Café. E tivemos as definições de quem subiu para a Série C, o jogo de volta das quartas de final. Brasiliense 1, Retrô 0. O Brasiliense devolveu o placar do primeiro jogo, só que nos pênaltis o Retrô venceu por 3-2 e enfim subiu para o Brasileirão da Série C. Quem também subiu foi Itabaiana, que empatou por 0-0 com o 13. O jogo aconteceu lá no Amigão. Primeiro jogo Itabaiana lá no Etevino Mendonça venceu por 3-1. Também está classificado, aliás, conseguiu acesso. Inclusive tem um arapiraquense no Itabaiana, Pedrinho, Pedro Henrique, que surgiu no Cruzeiro aqui de Arapiraca, está no Itabaiana. Ele que é irmão do Henrique, que também é jogador de futebol, zagueiro Henrique, e o Pedrinho volante, inclusive, mas muito, muito bom de bola. Foi uma perda, meu irmão, eu falei na época. Vocês estão perdendo um moleque muito fera. Pedrinho está no Itabaiana, conseguiu acesso aí para a Série C. Quem também subiu foi o Anápolis, que empatou por 3-3 contra o Iguatu, mas nos pênaltis venceu por 5-4. E o outro classificado para a Série C é o Maringá, que empatou em casa com a Inter de Limeira por 1-1, só que no primeiro jogo havia vencido por 1-0. Então, estão classificados, aliás, conseguiram acesso para a Série C 2025. Retrô, Itabaiana, Anápolis e o Maringá. O que chama a atenção é que dois do grupo do Asa, Retrô e Itabaiana, conseguiram o acesso. Isso mostra o quanto, aquilo que a gente sempre fala aqui, o grupo que o Asa joga, aliás, dos nordestinos, especialmente, é um dos grupos mais difíceis que tem no Brasileirão da Série D. Então, dois, Retrô e Itabaiana, que estavam no grupo do Asa, conseguiram classificação. Aí eu tava vendo, Pirulito, assim, né? Eu ia ficar calado, mas eu vi hoje de manhã. Tipo, o torcedor do Asa querendo tirar a resenha do 13. Hein? Como? Ninguém subiu, irmão. E o 13 tirou o Asa. Como é que você vai rir de um time que não subiu e o seu também não subiu? É, né? Enfim, já dizia Clavani Henrique. Bom dia pra você, até as 19 horas no Futebol Show. Jogo rápido, de volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Pitu, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro, beba com moderação. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva 75, Jardim Tropical. Produtos Coringa, forte como povo nordestino. A L220-1644, Bom Sucesso. JR Proteção Veicular, a melhor do Nordeste. Supercred, a loja do dinheiro. Unicompra, aqui tem mais pra você. Seja HD, seja Mega, seja Oxi Telecom. Procure já uma filial mais próxima à sua casa ou ligue 3529-2324. NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Rua Fernandes Lima, 320 Centro. Jeep Radar, a melhor Jeep da região. Avenida Governador Antônio Simeão Lameia Filho, 195A, Jardim Tropical, Faculdade Sesmac do Agreste, www.sesmac.edu.br. Governo de Alagoas, faz por você. Futebol NN Play. Comando 91, Rádio NN, Economia, Política, Esporte, as principais notícias da cidade, do estado, Brasil e mundo. Comando 91. Sete horas 27 minutos, são 7:27. Muito obrigado você sintonizado, você conferiu aí o jogo rápido com o André Avelis. Logo mais às 19 horas tem mais futebol na nossa programação com o Futebol Show, apresentação do Tony Lema. Ou é você hoje? Não, é o Tony. Hoje é o Tony Lema. Tony. Beleza, eu sou apresento Tony é de Quebra-Angulo, né? Quebra-Angulo. Da terra de Graciliano Ramos. Beleza, terra do velho Graça. É verdade, 7 horas e 28 minutos. Tão culto quanto. E é? O Tony Lema. O Tony também? Isso. Mas escreve igual o Graciliano? Ou, talvez até melhor. Rapaz, se ele escrever igual o Graciliano, então o negócio tá bom. É, pai. O Tony é É mesmo, né? É bom, Tony, é bom, rapaz. É, será que ele lançar... Eu gosto do livro do Graciliano, eu tenho As Cartas de Graciliano. Interessante. Mas tinha um filme. O velho é bom. Mas tinha um filme. Memória dele, de Cáceres. Memória de Cáceres. Ele que foi. Que filme aquele, viu? Muito foi, bom. Foi preso pela ditadura militar, etc., né? E conta ali a memória do Cáceres com aquele ator que era da Globo, rapaz. Isso, eu não lembro o nome dele, mas esse aí mesmo. Eu lembro já o nome dele, grande interpretação. É. Ele é bem Carlos jovem, né? Carlos Vereza. Isso, Carlos Vereza. Bem jovem, Carlos Vereza. Já vi esse filme 3 vezes. Aham. Três vezes, muito legal. Então até recomendo, você pode conferir aí. Muito bom. Me parece que até no YouTube você pode encontrar. Agora, 7:28, em Alagoas, 7:28, é hora das manchetes de jornais que circulam pelo país e em Alagoas. Comando 91. A notícia não para. Confira as manchetes dos principais jornais de Alagoas, Brasil e o mundo. Folha de São Paulo, 23 milhões de brasileiros dizem conviver com facção e milícia na vizinhança. É o principal tema. E agora vamos ao jornal Estado de São Paulo. Ministros, PT e sindicato loteiam cargos estratégicos na nova gestão da Petrobras. É o principal tema de capa do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro, queda drástica de contribuintes ameaça regime da Previdência. É a manchete de O Globo. E agora vamos ao jornal Estado de Minas. Seca traz temor de crise hídrica lá em Minas Gerais. Principal tema de capa do jornal Estado de Minas. 0 hora do Rio Grande do Sul, Expo Inter supera expectativas e chega ao final com 8,1 bilhões de reais em negócios gerados e destaques para Internacional e Grêmio. 0 hora de hoje. E agora vamos para o Correio do Povo, também lá de Porto Alegre. Expo Inter da reconstrução termina com recorde e atinge 8,1 bilhões de reais. Principal tema de capa no Correio do Povo. Correio Brasiliense, em chão sem lazer e com muita confusão, as faces de um crime silencioso. Debate em São Paulo vira Vale Tudo. Temas do Correio Brasiliense. E agora vamos ao Jornal de Brasília. Trabalhadores querem emprego formal de volta. Corinthians vence Flamengo e sai do Z4. Principais temas de capa no Jornal de Brasília desta segunda-feira. Diário de Pernambuco, terceira morte por afogamento em Boa Viagem em um mês. E ainda nos pênaltis e fora de casa, Retrô sobe para a Série C. Diário de Pernambuco e seus destaques. E agora vamos para a Folha de Pernambuco. Fórum Nordeste debate a transição energética. Principal tema de capa no jornal Folha de Pernambuco. A gente segue com o Jornal à Tarde da Bahia. Programas facilitam o acesso à universidade. Tema de capa de Jornal à Tarde, Jornal Baiano. E agora vamos ao Correio da Bahia. Bahia é o estado com mais casos de catapora em 2024. Que coisa, né, rapaz? Pois é. Principal tema de capa do Jornal Correio da Bahia. Jornal O Povo, Jornal Baiano, aliás, Ceará. Cearense, né? É. Primeiro semestre de 2024, Ceará tem média de uma criança baleada por semana. Meu Deus. Povo do Ceará com esse destaque. E agora vamos ao Jornal Diário do Nordeste, também lá do Ceará. Futuro da Previdência do Ceará em debate. E na coluna Ponto Poder, que é a coluna política, candidato a vereador em Iguatu, forja próprio sequestro, conclui a polícia. Plataforma online permite reencontro entre familiares cearenses. Principais temas de capa do jornal Diário do Nordeste desta segunda-feira. Agora, 7:33. Líder de audiência, Comando 91. Muito bem, são 7:33 em Alagoas, são 7:36. Daqui a pouquinho tem Giro Geral, segunda edição. Nós somos patrocinados pelo Supermercado São Luís. A diferença é a qualidade. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. Excelência Lingerie, a lingerie de todos os corpos na rua 15 de novembro, 87 Centro. Olha, seja revendedora, revendedor, empreenda com os produtos da Excelência Lingerie. Também conosco, Morada Construção. Visite a Morada e confira todas as nossas ofertas. Temos os melhores preços, melhor atendimento e produtos de alta qualidade. Morada Rua Pedro Correia, no centro. Morada Rua 30 de Outubro, também no centro. Morada Rua Brasília, no bairro Brasília. Morada Rua José Emílio de Lima, no Jardim Esperança. Fones 3521-2330, 3521-2826. WhatsApp 999-35-2826. Compre sem sair de casa. Entre, a Morada é sua. E Azul Atacarejo, aqui tem preço e serviço. 7:34 em Alagoas. Vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. NN, se liga na hora. 7:35. Quer se manter bem informado? Então não deixe de acessar o portal NN1. Esporte, entretenimento e as principais notícias de Alagoas, Brasil e o mundo. É só acessar nn1.com.br. NN1, a notícia passa primeiro por aqui. Foram 4 anos de muito trabalho por Arapiraca. Fizemos uma gestão voltada para todos, mas sobretudo para quem mais precisa. Ser prefeito de Arapiraca é uma missão que exerço com muito orgulho, pois é a minha resposta à confiança que recebi dos arapiraquenses que acreditaram na gente. Muito foi feito, mas ainda temos muito para fazer. Por isso, sou candidato. Queremos fazer de Arapiraca uma cidade cada vez melhor para se viver. Vamos continuar juntos, como sempre estivemos, com muito trabalho e amor por Arapiraca. Obrigação, Arapiraca, 100 anos. Juntos vamos fazer muito mais. Sempre! NN! Atenção, revendedora. Márcia Felipe aqui, ó. Vim falar de uma oportunidade incrível para você que já quer iniciar um negócio lucrando. Eu tô falando da Excelência Lingerie. No mercado há 26 anos, a marca de atacado traz o melhor em lingeries em geral e com opções para toda a família. Aproveite o valor. Pense os valores que nós tanto preservamos, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. 45 dias que não chegou uma gota de água aqui. Só tava pro povo casal. Estou sempre na escuta do melhor programa de Jornalismo de Alagoas. Valeu. Interaja na programação. WhatsApp 82996398389. Esse é o WhatsApp da NN. Bem pertinho de você, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade. Aqui tem tudo pra família ser feliz com mais lazer. Supermercado São Luís, bem pertinho de você. Loja 1 Baixão, Loja 2 Santa Edviges, Loja 3 Avenida Ceci Cunha, Loja 4 Cacimbas e Loja 5 na Boa Vista. Vem pro São Luís Supermercados. Rádio NN. Boa Terra Chevrolet, você encontra os modelos mais vendidos da marca. Os SUVs mais queridos do Brasil, além das melhores opções de financiamento e valorização do seu seminovo. Vem pra Boa Terra, Avenida Governador Simeão, Lameia, Filho, 770 Jardim Tropical. Fale com a gente pelo fone 3529-9888. Boa Terra, o melhor atendimento do Agreste. No trânsito, escolha a vida. Rádio NN. 4 super lojas. Tudo do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico. Eu estou falando da Morada Construção. Isso mesmo. A Morada é a rede de lojas para construir ou reformar que mais cresce em todo o Agreste Alagoano. Tem o sistema Selfie Color, Souvenir e Coral. Os melhores produtos para sua piscina. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Vem pra Morada. Matriz, Rua 30 de Outubro. Morada Home Center, Rua Pedro Correia. Morada, Rua Brasília. E a mais nova loja Morada no Jardim Esperança. Visite-nos. Entre. A Morada é sua. Bom dia, Hilton Ávila. Bom dia a todos da NN, a galera de Lagoa da Canoa. Tô passando para desejar uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana, com muita saúde e paz, com fé em Deus para nós todos.